Cláudia, Torre Salvador, Azul Alfa, Azul Índia. Diga. Bom dia, Torre Alfa, Azul Índia, solicita reboque do pátio 3 para o Finger de número 8. Autorizado. Ok, Azul Índia, reportar ao terra. Torre Salvador, Azul Alfa, Zulu Índia, finalizando o reboque. Muito obrigado, bom dia. Bom descanso, companheiro.